Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 37º programa A Escola e o Meio. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Começamos, como sempre, com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Os Meio Irmão são uma banda formada pelos irmãos Johnny Oliveira e Arani Oliveira, em 2013. A sua formação pouco convencional, sem bateria e com um som muito marcado pelo banjo brasileiro, deu a este projeto uma identidade singular no panorama musical, uma sonoridade que remete à música popular portuguesa, passando pelo reggae até o som mais típico do Brasil profundo. Em 2014, foram finalistas do Concurso Nacional de Bandas, Antena 3. Compuseram o hino oficial do Festival de Verão Surf at Night e partilharam o palco com Nati Roots, Frankie Chaves, Jimmy P, Benzo Gol e muitos outros. Em março deste ano, os Meio Irmão lançaram o seu álbum de estreia, edição de autor, e no mesmo mês atingiram o primeiro lugar do top nacional de bandas da plataforma digital Tradio. O EP Meio Irmão, agora editado digitalmente pela Universal Music Portugal, é resultado da parceria com o Tradio, que já resultou na distribuição digital de outros projetos. Podes partir para ficar e antes que fuja. Bastante por te desculpar. Faz bem ao ego quando vens, quando queres, mesmo que não seja para ficar. Mas é que tu danças para mim, já não há gente assim. Provoca este grande efeito. Fica aqui, que podes partir para ficar. E antes que fuja, tens de abraçar, tens de agarrar. E antes que fuja, tens de abraçar, tens de agarrar. E tu partiste para ficar, e quem ficou aqui fui eu. Partir para ficar. E depois desta excelente sugestão musical, passemos à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar-vos sobre o tema do abandono dos animais. Todos os anos se repete o mesmo cenário. Inúmeros animais domésticos são abandonados à mercê da sua sorte. Seja porque a família partiu para férias, para um destino longínquo, onde não são permitidos animais de companhia, seja porque surgiu um novo elemento na família, seja porque têm de ficar fechados em casa no verão, etc. Por estas e outras tantas razões, o abandono já não se dá só em época de férias. De acordo com associações e grupos de amigos dos animais, as estatísticas revelam que o abandono pode acontecer em qualquer altura do ano, pelas mais diversas razões. Estima-se que, por ano, são abandonados cerca de 10 mil animais domésticos em Portugal. E este número trata-se apenas de uma estimativa, pois não há, até à data, nenhum levantamento efetuado do número real de animais abandonados. Embora as associações sejam imensas, muitas não têm as devidas condições para albergar tantos animais e são insuficientes para tantos abandonos. Especialmente entre junho e setembro, que é a época de maior risco de abandonos existentes no país, chegam a colocar animais por cima das vedações dos canis de associações, segundo relatam voluntários das mesmas. Todos os anos os conselhos repetem-se e os apelos intensificam-se, no sentido de dissuadir um episódio de abandono. Mas o que é certo é que este continua a acontecer. O que estará então a falhar? Serão os apelos insuficientes? Ou as pessoas que adotam animais não estarão devidamente sensibilizadas para esta responsabilidade? Seja o que for, importa chamar sempre a atenção daqueles que pensam vir a ter um animal de estimação para o facto de que, apesar da lei considerar o animal como um objeto, ele é, antes de mais nada, um ser vivo que importa ser respeitado como tal. E inúmeros argumentos se podem apresentar aqui. Então, se o animal é um ser vivo, porquê é que a lei continua a considerá-lo como um mero objeto? Não podemos esquecer as bases do direito natural que nos ensinam que mesmo um objeto, sendo pertença de alguém, deve ser considerado e respeitado como tal, sendo um fim em si mesmo. No entanto, aqui se levantam duas questões essenciais. Primeira, o objetivo em si é móvel ou imóvel? Segunda, sendo móvel, como é que o adquire? Comprou ou achou, chamando-lhe de seu? Seja como for, se os animais forem vistos como mero objeto, eles são sempre já uma extensão do homem que o escolheu para o acolher. O problema é quando o objeto envelhece ou o homem se farta dele. Nenhum objeto tem uma relação eterna com o homem. Ora, aqui reside a principal divergência. Sendo o animal um ser vivo que nasce, cresce, reproduz e morre, sem que tal seja controlado por si mesmo. Como pode o animal ser um mero objeto? Ele é um organismo vivo, dependente das suas relações com o homem, tal como se de uma criança se tratasse, a ser educada segundo os princípios da sociedade doméstica. Podemos levar mais longe as nossas interrogações e perguntar-nos se, já que assim é, se é lícito que o homem eduque o animal a seu bel prazer, pelo puro egoísmo de ter uma companhia. No entanto, a questão da domesticação ultrapassa os limites deste artigo. Serve, no entanto, para fazer questionar profundamente quem opta por ter um animal de estimação, porque é preciso alertar as consciências para o que se passa ao nível do abandono de animais domésticos em Portugal, e não só, evidente. Muitas pessoas que pensam ter um animal a seu cargo pela primeira vez não imaginam provavelmente a dimensão do problema e por isso correm a comprar ou a adotar um animal sem pensarem nas consequências que esse ato implica. O facto de se apelar constantemente a uma adoção consciente tem o propósito de, primeiro, o ser humano aperceber-se de que está a lidar com um ser vivo, tem as suas necessidades básicas e de afeto. Segunda, o de fomentar uma responsabilidade de cariz social e económico, que passa não só pelo cuidar do animal, como também na necessidade de fazer face às despesas económicas, que são um mal necessário para manter um ser vivo o maior tempo possível em sua companhia. Terceiro, elucidar as pessoas que quanto mais desejam ter um animal, maior deverá ser a sua responsabilidade perante ele. pois um animal não é nenhum meio para atingir um fim. Ele é um fim em si mesmo. Por último, é bom que as pessoas se mentalizem que ao adotarem um animal devem ter em conta as suas próprias condições sociais e económicas para que possam cuidar dele em condições favoráveis. Pois este texto vem muito a propósito porque estamos precisamente no período crítico, não é? Já estamos em junho. Sim. E de junho até setembro é aquele período crítico do abandono excessivo de animais, porque ele acontece ao longo de todo o ano, mas acontece mais nesta altura porque é período de férias. Mais uma vez aqui dizemos que as pessoas têm de saber, antes de adquirirem um animal, se têm condições para o ter ou não. Que o animal exige despesa, exige atenção, exige cuidados por parte do dono. A pessoa tem que saber se tem condições ou não. Não é fazer como as crianças, ao contrário, quer. Mas depois vê, percebe que o animal suja, que o animal dá uma enorme despesa, é preciso ir ao veterinário com ele, é preciso, exige por vezes muitos cuidados, obviamente é um ser vivo e precisa e merece cuidados. Portanto, as pessoas se acham que não estão para ter esse trabalho nem essa despesa, por isso simplesmente não adquirem um animal. Fazer ao contrário é que não, é estar a usar um ser vivo para depois o maltratar ou abandonar. Isso é que não. Exatamente. Portanto, temos aqui o nosso slogan muito importante, que é: senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois é, ele é o seu melhor amigo. O homem é que não é o melhor amigo dele, infelizmente. Mas aqui é só bons exemplos. Aqui toda a gente cuida bem dos seus animais. Aliás, há uma senhora professora na escola, que é a professora Dora Guerreiro, que neste momento mudou de casa para uma casa mais pequena, por vicissitudes da vida dela, e tem um cão Serra da Estrela, que ela diz que é extremamente meigo, com 6 anos, e que está a pretender dá-lo a alguém que tenha condições para o ter. Obviamente é um cão de grande porte, é um cão que precisa de fazer exercício. Ela diz que é um excelente guarda, portanto é provavelmente um cão ideal para ter numa quinta, para ter numa casa com bastante espaço, mas ao mesmo tempo é de uma enorme meiguice e ela está com esta angústia e quer entregá-lo a alguém que o trate bem. Portanto, se entre vocês ou entre alguém que conheçam ou os nossos ouvintes, temos aqui um cão para oferecer. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Muito bem, passemos a outra sugestão, que agora é de leitura, a Inês Pereira. Numa idílica ilha, houve em tempos um colégio propriedade de uma família que no domingo de Páscoa de 1974 desapareceu, deixando para trás uma bebé de meses. Na altura, o mistério deixou a polícia perplexa. O que poderia levar os pais a abandonarem uma bebé? Teriam sido raptados, assassinados? Apesar dos esforços das autoridades locais, não foi encontrado rastro da família nem qualquer explicação plausível para o sucedido. A bebé, Eva, foi entregue a uma família que a acolheu e educou. A investigação foi arquivada. Agora, muitos anos depois, Eva regressa à ilha com o marido. Acabaram de perder o seu único filho e tentam começar uma vida nova, restaurando o colégio velho abandonado. Porém, com a chegada de Eva à ilha, regressam também os estranhos acontecimentos. Descubra o desenrolar desta história misteriosa de Camila Lackberg ao ler o livro O Olhar dos Inocentes. Pronto, mais um título para registarem para a leitura das vossas férias, que agora estão quase a aproximar-se. 100.2, Oliveira do Hospital. A seguir vamos para uma notícia de âmbito nacional com Inês Garcia. Boa tarde, senhores ouvintes. Desta vez destaca a subida da emigração e descida da imigração em Portugal. Pelo menos 285 mil portugueses emigraram nos últimos 4 anos e ao longo desse tempo também aumentaram as remessas. Tendência contrária, teve a imigração que diminuiu. Qual a solução? Uma futura retoma da economia portuguesa terá que incorporar políticas públicas de promoção da imigração, defende Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração. Quando se olha para quantos portugueses partiram para outro país nos últimos 4 anos, torna-se claro que este é um momento particular nos fluxos de imigração em Portugal, atingindo-se níveis históricos. Desde 2011, emigraram pelo menos 285 mil portugueses, segundo os números recolhidos pelo Observatório da Imigração. Nos últimos 4 anos, o número de pessoas que anualmente saem de Portugal para outro país cresceu mais de 50%. Só em 2013 emigraram pelo menos 110 mil portugueses, afirma Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração. É preciso recuar a 1973 para encontrarmos valores desta ordem de grandeza. Ainda que o fluxo imigratório nunca tenha deixado de existir, o ritmo de crescimento verificado nos últimos anos é um fenómeno novo. A imigração portuguesa não começou nos últimos anos. Em rigor, nunca desapareceu, tendo crescido continuadamente desde a adesão de Portugal à União Europeia, depois da retração que se seguiu ao 25 de Abril, e acelerado desde que a economia portuguesa entrou em estagnação prolongada no início deste século. Mas em causa fica também uma mudança neste fluxo, que o torna mais impressionante, segundo o sociólogo. Desde 2008, entrou em declínio brusco e acentuado aquele que era, antes da crise, o maior fluxo imigratório português que então se dirigira para a Espanha. Hoje, não só os números de imigração são superiores aos observados antes da crise, como a grande imigração do trabalho desqualificado para a Espanha foi substituída pela imigração para o Reino Unido, muito mais qualificada do que a que se dirige para outros países de destino mais importantes: Suíça, França, Alemanha e Luxemburgo. Outros dados que podem ser analisados para interpretar a evolução dos portugueses a viver fora do país são as remessas, que aumentaram 24% nos últimos anos. Se o número de portugueses a sair do país aumentou, tendência contrária teve o número de estrangeiros a vir viver para Portugal. Como sublinha Rui Pena Pires, há mais estrangeiros a regressar aos seus países de origem do que a fixarem-se novo em Portugal. Ou seja, no plano demográfico, a dinâmica migratória é claramente recessiva, num país que é já hoje, em termos relativos, o de maior imigração e um dos de menor imigração e natalidade entre todos os da União Europeia. Mais envelhecidos do que nos anos 60 do século passado, somos hoje mais vulneráveis aos efeitos desta grande vaga de imigração, até porque não se vislumbra no horizonte qualquer movimento de regresso maciço, como o retorno de África, que na segunda metade dos anos 70 ajudou a compensar parcial e transitoriamente os efeitos recessivos da imigração da década anterior. Também o Banco de Portugal, num relatório de análise à economia portuguesa, publicado em 2014, sublinha que o fluxo de imigração tem um impacto importante na evolução da população ativa, que tem vindo a sofrer uma redução significativa. Ao acumular os efeitos das duas realidades, a imigração a subir e a imigração a descer, qual o resultado? A crise e a estagnação da economia portuguesa e, em particular, a destruição de emprego que lhe está associada, defende o diretor do Observatório da Imigração. Sem ritmos de crescimento da economia e do emprego superiores aos da média da União Europeia, não só é improvável que esta situação seja significativamente alterada, como é plausível que o retorno em números significativos dos imigrantes de hoje se transforme progressivamente numa miragem. A solução passa por tentar inverter uma das tendências. Uma futura retoma da economia portuguesa terá por isso que incorporar políticas públicas de promoção da imigração com objetivos demográficos ambiciosos, muito para além da simples atração dos mais qualificados ou empreendedores. Pois, infelizmente este é um tema que vai sendo recorrente na nossa sociedade e que já várias vezes o abordámos aqui. Continuamos com uma taxa de imigração cada vez maior, sobretudo jovens. Tenho-me apercebido que, não sei se vocês têm reparado, que nas pessoas que conhecem, nos meios onde habitam, pessoas da vossa família, se tem estado a notar que há muita gente a partir. Eu tenho notado isso lá na escola, alunos que nos dizem, ainda recentemente uma aluna do 10º ano disse isso à professora: o pai já emigrou, agora vai a mãe e ela. E tenho estado sobretudo a notar em ex-alunos, gente que já se licenciou, que já entretanto tirou mestrados, que não conseguiu encontrar saída profissional em Portugal e gente, familiares também, sobretudo estamos a falar de gente jovem. Também há gente mais velha a emigrar, como sabem, mas sobretudo o que me está a preocupar muito é esta quantidade enorme de jovens, jovens licenciados ou já mestres ou até mesmo doutores, portanto já com doutoramento, que estão a ir para o estrangeiro e eu temo, estão a ir sobretudo, sabem bem para que países, não é? Para a Alemanha, para a Inglaterra. Mesmo para os países nórdicos e obviamente onde a remuneração os salários são muito mais altos do que em Portugal, onde há promissoras carreiras em várias áreas. E o que eu temo é que estes jovens, estamos a falar de jovens, muitos deles não chegam aos 30 anos, são jovens de 20 e poucos anos. Eu temo que eles, a maior parte deles, não regresse, ou pelo menos não regresse tão cedo. Não sei qual é a vossa opinião, porque assim, se Portugal nos próximos anos não vai conseguir oferecer salários competitivos e muito menos nem o emprego, estes jovens vão regressar tendo lá carreiras promissoras e tendo salários que são duas e três vezes superiores ao que se praticam em Portugal. Mas vocês vejam quais as consequências que isto está a ter para o nosso país, não é? Ó, Sr. Francisco, estamos aqui perante uma questão política, não é? Sim. Sim. Que consequências é que tu achas que vai ter esta imigração que está a ser contínua de gente, atenção, de gente que se formou, que já, aliás, costumamos dizer que nós estamos a emigrar provavelmente a nata da nossa juventude, da mais bem formada que alguma vez tivemos, da mais instruída, que é paga com dinheiro dos pais portugueses, muitas vezes com sacrifício, e com dinheiros do Estado português. Estamos a investir neles para eles estarem a ir para o estrangeiro, criar riqueza, em países ricos, curiosamente, como a Alemanha e como a Inglaterra. Isto é um contrassenso. Diz Francisco, por exemplo, medidas natalistas, tu vês? Não. É que nós estamos com uma descida da taxa de natalidade que é assustadora, até porque estes jovens, quando vierem a ter filhos, não os vão ter cá, não é? Pois. É uma isto é duplamente mau, porque temos uma taxa de natalidade baixa e, bem, vá, um terço dessas... Da gente que está a emigrar. Não, um terço dessas pessoas que estão a nascer vai sair do país. Porque os pais vão embora. Ou porque vão eles emigrar. Até já há casos de ex-alunos nossos, ainda há pouco tempo, um foi pai e vive na Alemanha, ele e a mulher tão cedo não vão regressar, penso que estarão com 27 ou com 28 anos, tanto ele como ela estão com carreiras promissoras. Por exemplo, não sei se sabem, mas esta jovem que deu à luz há uns meses na Alemanha, é engenheira biomédica, trabalha num hospital, desde o momento que ficou grávida não trabalhou mais, porque provavelmente os produtos com que lida podia haver contaminação do feto e, portanto, ficou os 9 meses em casa. Tem 6 anos de licença de parto, 3 anos de licença de parto, 3 anos. O que quer dizer que se ela equacionar, o casal equacionar daqui a 3 anos ter outra criança, ela pode ficar em casa 6 anos seguidos e ter os filhos crescidos, como vocês sabem. Por exemplo, lá não há o que nós temos cá. Nós sabemos que os infantários cá funcionam a partir dos 5 meses, 5, 6 meses de idade, não é? Muitos de vocês, se calhar, até foram, no vosso tempo não era 5 meses, era 3 meses, porque o tempo de licença de maternidade era menor há uns anos atrás. Portanto, estamos a ver que nós estamos... E porquê é que a Alemanha está a colocar esses patamares em termos de incentivo à natalidade? Porque a Alemanha está com um grave problema também de uma baixa natalidade e, portanto, está a incentivar os jovens e a dar-lhes condições para terem mais filhos e em condições excelentes, porque estas mulheres estão em casa a ganhar o salário ou grande parte do salário. Isto são medidas natalistas. Uhum. Isto são medidas políticas, reparem, isto tem que ser. Obviamente que vocês dizem, mas tem que haver dinheiro. Como é óbvio, tem que haver dinheiro para esta política natalista. Eu não sei, é que não pensando nelas, não sei qual vai ser o nosso futuro daqui a 20, 30 anos, não é? Ela já está neste momento, já temos uma população, a nossa, se vocês repararem, estudam na geografia, a pirâmide etária no nosso país já está completamente desproporcionada. Está completamente invertida. Há uns anos atrás era o contrário, nós tínhamos uma população jovem e a faixa etária mais velha era menor, agora é exatamente ao contrário. Estamos aqui perante um problema que urge resolução, seja porque políticos for, de que quadrante político for. Isto urge uma solução, porque senão este país estará a prazo. O Daniel quer dizer? Que uma das grandes vertentes das pessoas emigrarem também é a falta de emprego em Portugal. Obviamente, e sobretudo os jovens que não têm perspectivas, que tiram os cursos superiores e que veem que não têm perspectivas de futuro. O que é que se pode fazer para inverter esta situação? Medidas natalícias, como é óbvio, porque se nós formos a ver, se isto continuar da forma que está, daqui a uns 10 anos, nós já não vamos ter população jovem suficiente, nem sequer para abrir escolas. Nem para pagar os impostos que são necessários ao país. Exatamente, e isto é de facto preocupante. Até se fala na sustentabilidade da segurança social, ela provavelmente vai ser insustentável, porque não vai haver empregos, logo não vai haver quem suporte, porque vocês sabem, quem paga as reformas, as pessoas têm ideia que, tem-se falado muito das reformas nos últimos tempos, as pessoas têm ideia que descontam ao longo de uma vida os vossos pais e os vossos avós, e que no final, na parte final da vida, vão ter lá aqueles descontozinhos, claro que não têm, porque nós, enquanto estamos no ativo, estamos a pagar os custos que a segurança social está a ter com quem está reformado nesse momento. Nós, a faixa etária dos vossos pais, está na expectativa que um dia haja gente nova que também esteja a pagar os deles. Por este caminho, não sei se haverá. É verdade, a taxa de natalidade está a baixar. Está a baixar, mas a população do país continua a aumentar. Porquê? Fruto da imigração? Mas olha que esta análise dizia que, ao contrário, a imigração que tem sustentado nas últimas décadas está a diminuir, sim, porque também Portugal deixou de ser um país atrativo ao nível do emprego e dos salários. Mas continuam a chegar imigrantes na mesma. Mas menos. Vão compensando assim também. Sim, um bocado. Sim, tem sido esta a compensação nas últimas décadas. Sim. Mas agora é mesmo essa questão. Aliás, há uns anos atrás nós vimos aquela imigração de leste, sobretudo até aqui na zona centro se via muito, de ucranianos, de moldavos, que compensava bastante, que tinham já cá os filhos ou que os traziam ainda pequenos e que compensava este déficit que nós tínhamos na natalidade. Mas agora já não se está a verificar tanto, porque nós deixámos, obviamente, há outros países na Europa muito mais competitivos e oferecerem salários muito mais elevados. ou os países onde eles eram originários também estão a oferecer melhores condições e muitos deles, como tu disseste e bem, estão a regressar. Há muita desta imigração de leste que regressou, entretanto, aos países de origem. Uma reportagem assim, bem, interessante, que apareceu na televisão já há alguns tempos. Não sei bem se pode chamar reportagem, foi uma notícia, que é sobre Passos Coelho, que apareceu na televisão a negar que alguma vez incentivou a imigração dos jovens, mas quando isso está gravado. Assim, tu não entras em campanha eleitoral. Não, nós em campanha estamos... eleitoral, só assim, factos interessantes. Ele disse que é um mito urbano. Um mito urbano. Ele não disse, porque há mitos urbanos, as pessoas começam a dizer uma mentira e essa mentira transforma-se em verdade. Parece que é assim, o problema é que nós agora temos gravações, não é? Que já estão a circular nas redes sociais e que desmentem, que é feio dizermos isto, mas desmentem o Sr. Primeiro-Ministro. Porque ele, se calhar, não, ele diz que não incentivou os jovens declaradamente a emigrar. Ele disse é que se os jovens não tinham cá condições, pois tinham que ir procurar. Pronto, há uma ligeira diferença entre uma e outra. Bem, mas seria bom que não saíssem tantos. Aliás, agora o Governo já está preocupado e o Presidente da República é estar a pedir-lhes para eles regressarem. Mas regressam para quê? E para onde? Onde é que estão as alternativas para estes jovens no país, enquanto elas não forem criadas? Bem, mas não vamos entrar em período de campanha eleitoral. Para isso já temos muita gente. É Fiamma. Boa Nova. Vamos avançar, vamos ao cinema para descontrair, Catarina, não é? Every second that ticks by, the future is running out. Newton? That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... Da Disney chega-nos uma fascinante aventura, Tomorrowland, Terra do Amanhã. O realizador de Brad Bird, vencedor de 2 Oscars e protagonizado pelo vencedor de 1 prémio de academia, George Clooney. Ligado por um destino comum, o antigo menino inteligente Frank, cansado de ilusões, e Casey, uma adolescente otimista e brilhante, explodindo de curiosidade científica, embarcam numa missão perigosa para descobrir os segredos de um enigmático local, num tempo e lugar conhecidos como Tomorrowland. O que eles vão fazer vai mudar o mundo e a eles para sempre. Muito bem, vamos ao cinema. Está numa sala de cinema perto de si, não é? Sim. Coimbra ou Viseu. A escola e o meio. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. In the Lonely Hour, álbum estreito de Sam Smith, continua a sua caminhada de seu sucesso. Um ano envolvido após a sua edição, Sam é o único artista, para além dos The Beatles, cujo disco de estreia se aproxima dos 12 meses consecutivos na lista de 5 álbuns mais vendidos no Reino Unido. O disco já atingiu o número de 50 semanas nos lugares cimeiros da tabela britânica, marca apenas alcançada pelos The Beatles com o seu disco de estreia, Please Please Me, datado de 1963. The Lonely Hour está perto de atingir uma marca de 2 milhões de cópias vendidas só no Reino Unido. Money on My Mind e Stay With Me são apenas alguns dos sucessos do álbum. Nos Estados Unidos, Smith fez história com o disco, tendo vendido mais cópias na primeira semana do que de qualquer outro primeiro álbum de um artista britânico em mais de 20 anos. Em Portugal, In The Lonely Hour está perto de atingir o galardão de platina, e Sam Smith tem marcado o seu regresso a 11 de julho para uma atuação no Festival Nós Alive, festival onde se estreou no ano passado entre nós. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't darling, stay with me. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Voltemos à política, Sr. Francisco Carvalho, desta vez política europeia. Isto é algo que tem estado sempre presente nos média nos últimos meses, sendo este o caso grego, que seja por medidas arrojadas, características para a maioria estranhas e até mesmo a possível saída desta da moeda única e da própria União Europeia. De facto, há muitos comentadores portugueses e estrangeiros que o pensam e dizem abertamente. A Grécia tem de sair do euro e da própria União. Mas essa não é a opinião daqueles com noção das consequências, como François Hollande, que disse claramente no seu discurso de posse: quer levantar a França na justiça, abrir uma nova via na Europa, contribuir para a paz no mundo e preservar o planeta. E esta é também, aparentemente, a opinião de Angela Merkel, que numa reunião com Hollande, após a tomada de posse deste, ambos afirmaram que os gregos devem continuar na zona euro. Aliás, Merkel até foi mais longe. Uma dívida comum tem responsabilidades comuns. A Grécia sabe que a Alemanha tem grandes culpas no cartório. E, portanto, não convém nada a esta que venham ao de cima. Por outro lado, a Grécia fora do euro provocaria demasiados contágios e empurraria o euro. E a própria União, em queda direta para o abismo. Quem é que tem a coragem de assumir tal responsabilidade? Os gregos sabem o que estão a fazer e, como é conhecido, querem maioritariamente continuar no euro. Pois, continuamos com esta quase novela de sai do euro, não sai do euro, consegue pagar a dívida e não consegue pagar a dívida. Mas tu que estiveste a fazer aí essa análise, o que é que te parece? Consegues vaticinar o futuro próximo para a Grécia? Sai, achas que está na perspectiva de facto de sair do euro? Não, sair do euro não está muito nos interesses da Grécia. Eles dizem que em último recurso saem do euro e da própria União, mas estão a tentar evitá-lo. E a própria União também está sim, a tentar. Sim, sim. Porquê que tu achas, na tua opinião, apesar disto se ter muitas vezes falado na comunicação social e com ameaças sucessivas, é pouco provável que venha a acontecer? Não é assim tão pouco provável, mas... Mas porquê que tu achas que quer os gregos, quer que fazem ameaças à União Europeia, quer os próprios dirigentes da União Europeia, temem, porque podiam por simplesmente, ela não cumpre, então ela sai. Sai do euro e até pode sair da União Europeia. Porquê que tu achas que isso abre um precedente perigoso? As consequências que isso pode ter pode provocar uma queda em dominó de países a saírem da União Europeia. Aliás, o projeto da União Europeia é um projeto de união, portanto o que se pretendia era que a Europa estivesse cada vez mais unida. Não, com membros a porque sair. Ela é diversa, nós sabemos que os países não estão todos ao mesmo nível, mas a ideia era de unir e unir cada vez mais, não é? Ela começa com 6 e já está com 28 e portanto se continua, a ideia não é sair, porque sair é desistir do projeto europeu. O problema é mesmo unidade na diversidade. Exatamente, unir na diversidade, porque de facto nós somos um conjunto de países muito diversos. Vamos continuar a estar atentos, seria bom para nós portugueses também que a Grécia conseguisse resolver o seu problema no seio da União Europeia, porque nós sabemos que somos dos países mais frágeis da União e se não correr bem para a Grécia, provavelmente também poderá não correr muito bem para nós no futuro. Portanto, para nós era todo o interesse que esta situação resolvesse e eu ainda sou uma crente na União Europeia, porque se nós começarmos a desacreditar nas nossas instituições, eu ainda sou, embora não seja uma europeísta muito convicta perante tudo o que tenho visto, mas acho que ainda há possibilidade para manter esta União, porque senão poderá ser, como tu dizes, é o início, abre-se uma brecha na União Europeia e a partir daí pode ser o tal efeito dominó e podia ser a catástrofe. Com a queda da União Europeia voltam aquelas rivalidades entre os países e tu, toda aquela hostilidade. E nós sabemos que o passado da Europa não é um passado de paz, é um passado de guerra. As duas guerras mundiais começaram no contexto europeu. Nós sabemos que as rivalidades são historicamente muito profundas e esta união, o grande objetivo dela era manter a paz e unir na diversidade. Esperemos que assim continue, pelo menos nos próximos tempos. Rádio Boa Nova. Passemos a um tema mais leve. Como é que estamos de desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade? Bem. Estamos bem, ainda bem. No passado fim de semana decorreu mais uma edição do SATA Rally Açores, onde estiveram presentes tanto pilotos do CNR como do Campeonato Europeu de Rally. Craig Breen ficou com o primeiro lugar do pódio, seguido de Cajetanovic. A fechar o pódio ficou Ricardo Moura, sendo ele o melhor na ERC. Em quarto, Bruno Magalhães e em sexto, José Pedro Fontes. Lewis Hamilton venceu mais um grande prémio, desta vez o de Canadá, depois de controlar bem a corrida, ficando à frente do seu colega de equipa, Nico Rosberg. No último lugar do pódio ficou Bottas, contrariando a tendência de ficarem apenas carros da Mercedes e da Ferrari no pódio. Em quarto ficou Kimi Raikkonen e em quinto o seu colega de equipa. A primeira corrida na Rússia para o WTCC não começou bem para o português, terminando em oitavo. Em primeiro ficou Müller, que partira da pole, em segundo López e em terceiro Tarquini. A segunda corrida foi muito melhor para o português, que partiu na primeira posição, conseguindo acabar nessa mesma. Em segundo ficou Rob Uff, seguido do Norbert Michelis, a fechar o pódio. Destaque para as provas que irão decorrer nos próximos dias: a Barra TT Proença Oleiros Mação, a contar para o CNTT, para o Grande Prémio da Áustria, a contar para a Fórmula 1, para a próxima prova do WTCC na Eslováquia, para o Rally de Itália, a contar para o WRC, para a próxima ronda do WRX na Alemanha, para o Grande Prémio da Catalunha, a contar para o MotoGP e também para o 24 Horas de Le Mans, que irá contar com a presença de alguns portugueses. Muito bem, Sr. Pedro, estaremos atentos. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos agora passear, mas não de carro necessariamente, até pode ser a pé. Pelo menos parte do percurso pode ser a pé. Porque a Patrícia Correia hoje não pode estar presente, mas deixou-nos uma sugestão para continuarmos a visitar o nosso concelho, não é assim, Inês? É verdade. Mais uma vez, boa tarde. Continuamos a convidar os senhores ouvintes a visitarem e conhecerem melhor o nosso concelho. Hoje sugerimos mais 3 lugares mágicos. Primeiro lugar, Santuário de Nossa Senhora das Preces. Localizado junto à aldeia de Val de Maceira, freguesia da aldeia das 10, tem entre 650 e 750 metros de altitude. A sua origem remonta à segunda metade do século XIV, quando no ano de 1371, a imagem de Nossa Senhora foi encontrada por uns pastorinhos no alto do Monte do Colcorinho. Dado o caráter inóspito do local, em finais do século XVI ou princípios do século XVII, a imagem foi transferida para uma pequena ermida situada em Val de Maceira, local onde se viria a edificar o atual santuário. A sua construção terá decorrido durante os séculos XVIII e XIX. Além da igreja, templo imponente de 50 metros de altitude por 10 de largura, com 5 altares, sendo o altar-mor votivo à bela imagem de Nossa Senhora das Preces e com ricas pinturas no teto, o santuário integra uma viga sacra, com figuras de madeira em tamanho real, um chafariz monumental e um coreto. O conjunto é envolvido por um parque florestal de raro valor e de onde se desfruta uma panorâmica belíssima sobre a região. Espaço excepcional, de excepcional grandeza arquitetónica, religiosa e paisagística, é por isso um exemplar único na região. O segundo lugar é o Jardim do Santuário da Nossa Senhora das Preces. Integrado no Santuário da Nossa Senhora das Preces, junto à aldeia de Val de Maceira, freguesia da aldeia das 10, podemos observar um verdadeiro jardim botânico, dotado de grande biodiversidade de espécies florestais autóctones e exóticas. Num pequeno passeio é possível observar, desde árvores centenárias às majestosas sequoias, e igualmente possíveis observar outros encantos do jardim, como sejam os vários lagos, a cascata ou a beleza arquitetónica da escadaria de acesso ao jardim e desfrutar do ambiente calmo que convida ao recolhimento e respirar o ar puro envolvente. Por último, temos Açude de Moenda. O Açude de Moenda, uma represa constituída no século XVIII em alvenaria de pedra, cujo propósito era servir de irrigação aos campos agrícolas a jussante do açude e o de manter em funcionamento moinho movido a água, situa-se nas margens do Rio Alvoco. Ao longo das margens do rio, podem observar-se ainda alguns moinhos em funcionamento, o sistema de irrigação comunitária e o magnífico arvoredo das suas margens. Junto ao açude é possível praticar alguns desportos aquáticos e maravilhar-nos com a transparência da água. No verão, a praia fluvial de Alvoco de Várzeas convida a um mergulho e a apreciar a magnífica beleza natural do meio envolvente. Desejamos-lhes excelentes visitas. Rádio Boa Nova. Espetacular. Para terminar, falta-nos apenas uma questão de saúde, não é, Daniel? Que desta vez é? A OMS avisa que Portugal é um dos países que tem mais excesso de peso infantil. Não é a primeira vez que falamos deste tema, da obesidade, mas agora que se aproxima o verão, que as pessoas ou cometem mais excessos, por um lado, por outro lado também, já falámos aqui da preocupação com as dietas, mas de facto este alerta foi divulgado há pouco tempo. Um alerta da OMS que, segundo ele, o excesso de peso é tão comum que arrisca tornar-se a nova norma na região europeia. Revela a OMS níveis preocupantes de excesso de peso resultantes de uma má alimentação e inatividade física. Por isso é que o Daniel considerou que seria importante trazer este tema, uma vez que vocês agora vão entrar em período de férias, dentro de algumas semanas, e como é óbvio, vão estar se calhar muito tempo sem atividade física. Deixaram de ter educação física na escola e passam demasiado tempo sentados ao computador. E reparem que há aqui uma série de indicações a esse nível, o pouco exercício físico que os nossos jovens e menos jovens fazem. David Carvalho, endocrinologista e presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, diz que a situação da obesidade infantil em Portugal é muito preocupante e é previsível que se venha a agravar. O médico indica que a médio prazo é expectável que 30 a 50% das crianças se tornem obesas na idade adulta, uma realidade possível que se deve à redução do número de horas de atividade física nas escolas do ensino básico e às crianças passarem cada vez mais tempo em frente à televisão ou ao computador e também à crise económica que afetou a alimentação. É necessário aumentar a atividade física das crianças e que os pais reduzam o tempo que as crianças estão frente ao ecrã para 2 horas diárias recomendadas. Uma criança ativa será provavelmente um adulto ativo. Por outro lado, cresce que, segundo os dados estatísticos, 24% da população adulta portuguesa é obesa. Uma alimentação pouco saudável, o sedentarismo, podem explicar estes valores. Com o envelhecimento da população, a prevalência da obesidade aumenta. Mas o consumo de sal muito elevado e o limite que atingimos quanto à ingestão de gordura saturada ajudam ao agravamento dos dados entre os portugueses. Apenas ultrapassamos pela positiva o consumo de frutas e vegetais, diz este estudioso. Há a sublinhar os problemas graves que resultam do excesso de peso e com valores elevados entre os portugueses, como a doença coronária, que já aqui falámos em anteriores programas, com 17% da população adulta afetada, mas ainda também a hipertensão arterial ou a diabetes. Portanto, o que é que se recomenda para as férias que se avizinham? Daniel, o que é que se recomenda? Que as pessoas façam exercício físico e que se não tiverem tempo para fazer em casa, que vão aos ginásios. Mas se não tiverem tempo para ir ao ginásio, que vão, fazem um ar livre, fazem caminhadas. Agora, por exemplo, a mesma à noite é agradável caminhar quando as noites estão próprias desta época de verão que se aproxima. Portanto, é que é importante, sobretudo, este alerta fica para os jovens. Vocês passam, sobretudo, se calhar mais os rapazes até do que as raparigas, passam imenso tempo, demasiado tempo, à frente do computador. E essa falta de exercício físico, obviamente, depois, como vocês continuam a fazer o mesmo tipo de alimentação, se calhar até mais cuidada, e se calhar até com mais acréscimo de gorduras, ou de, por exemplo, refrigerantes, que, como sabem, têm excesso de açúcar. E depois tudo, se vocês não gastam, é óbvio que isso vai ficar lá acumulado. Portanto, o recado que aqui fica é que os pais devem vigiar os filhos, sobretudo crianças e adolescentes, que não devem passar demasiado tempo ao computador, e obrigá-las a fazer exercício físico. Vocês não são desse tempo, mas a geração dos vossos avós e dos vossos pais era criada ao ar livre. As crianças brincavam na rua umas com as outras, corriam, havia vários jogos de equipa que as crianças faziam e as crianças mexiam-se muito, movimentavam-se muito, corriam imenso. Hoje não, hoje as crianças estão sobretudo dentro de casa e estão cada vez mais tempo inativas. Se calhar essa é uma das principais razões. Não são só os efeitos da alimentação, é o facto que as crianças se mexem menos. Portanto, vejam lá, mexam-se. Mexam-se pela vossa saúde. Os Dama, banda revelada de 2014, foi distinguida com o Prémio José da Ponte de 2015, o primeiro a ser atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. O Prémio José da Ponte, criado para distinguir não só autores musicais que se tenham firmado recentemente, vai ser atribuído na sua primeira edição no próximo dia 18 de junho, às 2h30, no Auditório Maestro Frederico de Freitas, da SAP Autores, de que o autor homenageado foi administrador até ao seu falecimento, no início de 2015. Este Prémio José da Ponte será entregue aos Dama, destacando a qualidade artística e autoral do seu trabalho recente, que o público e a crítica têm consagrado. José da Ponte, um dos fundadores do grupo Salada de Frutas, era licenciado em História. Foi presidente do Conselho Fiscal da SPA e administrador de vários pelouros até que a doença que o vitimou o impediu de permanecer no exercício das funções. Sempre foi reconhecido o seu elevado grau de dedicação de compositor às suas funções e na gestão da SPA, e o seu interesse pela descoberta de novos talentos musicais, que enriquecessem a música portuguesa. Este novo prémio, patrocinado pela Millennium BCP, constitui uma homenagem anual da SPA a um criador e administrador que se bateu pela modernização da estrutura representativa dos criadores portugueses. Já não quero falar de ti, de nós, da voz que já não ouço na nossa canção. E eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Eu já não quero falar de ti, de nós, da voz que já não ouço na nossa canção. E eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Falar contigo, nem quero falar de ti. Foste tudo, não és nada e eu estou bem assim. Sei que era diferente, mas eu agora não vacilo. Por isso, limpo essas lágrimas de crocodilo. És indiferente, eu não preciso que me engates com um sorriso ou me despertes os sentidos. Que eu já não tenho é um aviso, agora é tarde, está pedido. Não te esforces que eu não ligo, já não me tens nem como amigo. Está tudo dito e evito, falas não acredito. Que te importes comigo, isso para mim são balelas, daquelas que tu vês nas novelas e pensas que ainda és aquela. A Ice Girl descongela. Quer saber com quem eu estou? Para quê fazer de vela? No way, o nosso jogo acabou. Podes me ver em qualquer palco, faz de conta que eu não estou. Já não quero falar de ti, de nós, da voz que já não ouço na nossa canção. Eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Eu já não quero falar da voz que já não ouço na nossa canção. Eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Todas aquelas conversas, promessas não cumpridas, crash please. Tu desconversas e mandas um tease. E tens na manga saber que me tens num kiss. E vais com coisas que eu nunca te disse. Peace, pedes tu mas não dá. Fixa isto, tá visto, agora é tarde demais para dizer que tens saudades e contar-me as verdades. Mas isso, de alguns passados do meu lado não há vontade. Sem filmes, porque agora nós já estamos quites. Sai fora, percebe e desiste. Yeah. E não compliques o que é fácil, nem comeces com tricks a dizeres que és muito frágil, porque agora não me largas e estás muito arrependida. Não acredito nessas palavras, eu e tu já não existe, querida. Não digas nada que eu não sei, só vais ouvir a minha voz. Vou parar ao voice. Já não quero falar de ti, de nós, da voz que já não ouço na nossa canção. Eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Eu já não quero falar de ti, de nós, da voz que já não ouço na nossa canção. Eu já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Já não quero falar contigo, a sós, após ter falado e ter sido em vão. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Com as notícias da biblioteca, concurso de leitura em voz alta. A final concelhia da primeira edição do concurso de leitura em voz alta, Ouvir Ler, Que Prazer, realizou-se no dia 22 de maio, pelas 21 horas, no pavilhão multiusos, em Oliveira do Hospital. O evento, organizado pelas bibliotecas escolares no âmbito da Semana da Leitura, cuja finalíssima se aliou à Feira do Livro do município. Neste evento estiveram presentes cerca de 100 pessoas, entre alunos, pais, familiares, professores, representantes da autarquia e outros intervenientes do processo educativo. Esta atividade teve como objetivos promover o gosto pelo livro e pela leitura entre os jovens, incentivar o contacto e o conhecimento de obras de autores de língua portuguesa, estimular o convívio entre os participantes e educar para a salutar competitividade. Os alunos vencedores de concurso foram: primeiro ciclo e do primeiro ano, Pedro Guilherme Portugal; segundo ano, Iris Moraes; terceiro ano, Sara Ramos; quarto ano, Rodrigo Abreu; no segundo ciclo, quinto ano, Ana Isabel Guerra de Almeida; e sexto ano, Fernando Vicente. No passado dia 5 de junho decorreu na Biblioteca Dr. Vasco de Campos um espetáculo intitulado Projeto Cultural de Âmbito Literário, Livros com Música, As Palavras Tocam-nos, da responsabilidade da professora Isaura Oliveira. Este evento contou a colaboração de alunos do 8º ano e do 12º ano e de vários professores numa comunhão de conhecimentos e experiências. Boa Nova, irresistível. Comenius Global Style. Encontro final, Salzburgo, maio 2015, pela professora Fátima Conceiro. Chegou ao fim o projeto Global Style, iniciado em outubro de 2013 com um encontro em Salzburgo. Veio a terminar agora na mesma cidade, voltando a juntar alunos e professores de 6 países envolvidos: Áustria, Bulgária, Eslovénia, Itália, Polónia e Portugal. Neste encontro estiveram ainda como convidados da escola austríaca um grupo de alunos acompanhado pelo seu diretor, vindos da Bósnia. Apesar de um tempo chuvoso, cumprimos o plano de interessantes visitas em Salzburgo, ao Museu de Arte Moderna, ao hangar, sede da Red Bull, à grande empresa siderúrgica Voestalpine, ao Museu de Multimédia, e também não faltaram oportunidades para provar alguns pratos típicos, mas este final meeting teve como objetivo terminar o trabalho de recolha, construção e decoração de um mural panorâmico com impressões de todos os temas e de todos os encontros ocorridos ao longo dos meses em que se destacou o projeto. Preencheram com fotos, desenhos, silhuetas, composições gráficas, bandeiras, palavras e muita cor as paredes de um mural circular com cerca de 20 metros de comprimento por 2 de altura. A abertura do mural aconteceu durante um pequeno e singelo evento conduzido por 2 alunos austríacos e contou com atuações musicais, apresentações a cargo de todas as escolas e entrega de diplomas de participação. Para além dos alunos e professores participantes, tiveram também os pais dos alunos austríacos, que prepararam um lanche para todos. André Alves, Diogo Henriques, Micael Correia e Francisco Duarte foram os alunos que desta vez se deslocaram, acompanhados pelo diretor do agrupamento, Carlos Carvalheira, e as professoras Fátima Antunes e Fátima Conceiro. No total do projeto, ocorreram 27 mobilidades de alunos aos países das escolas parceiras. Em 5 deles, os alunos foram acolhidos em casas dos colegas estrangeiros. Foi uma experiência muito enriquecedora, trouxe oportunidades de viajar, de conhecer, de aprender, de conviver, de viver com. Acreditamos no projeto que estas experiências trazem aos nossos alunos. Não deixaremos de lhes tentar proporcionar. Aguardamos com expectativa o resultado das candidaturas Erasmus+, a que concorremos. Rádio Boa Nova. Continuamos com as notícias do desporto. A diretora técnica do grupo de ginástica, a professora Iris Narciso, fez um balanço muito positivo deste ano letivo. Com o apuramento de todos os lugares disponíveis nos distritais, apuramento para os regionais e nacionais. O pódio nos nacionais não poderia ter corrido melhor. Este brilhante desempenho deve-se ao esforço, à dedicação das atletas em tantas horas de treinos por semana e também ao Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital, que faz com que brilhem no desporto escolar. A professora Iris Narciso deixa um agradecimento especial a todos os professores que mostraram a sua compreensão para com as atletas, pois este ano tiveram de faltar a algumas aulas e a mudar os testes para que pudessem participar nas competições. Rádio Boa Nova. No passado dia 12 de junho, sexta-feira, realizou-se na Escola Básica da Cordinha, em Ervedal da Beira, a festa de encerramento do ano letivo, no âmbito de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas e a Associação de Pais da Escola da Cordinha. Durante o dia tiveram lugar atividades de workshop, teatro, dança e canções, dinamizadas pelos alunos das várias turmas do pré-escolar, 1º, 2º e 3º SEB da zona da Cordinha e respectivos professores, titulares de turma, diretores de turma e das atividades de enriquecimento curricular. Esta atividade realizou-se no Teatro da Sociedade Recreativa Ervedalense. Durante a festa, o Clube de Teatro da Escola da Cordinha apresentou pela primeira vez as peças que foram ensaiadas. À noite, a festa destinou-se a toda a comunidade e contou com uma componente gastronómica, com atividades gímnicas desenvolvidas pelos alunos da escola e respectivas docentes de educação física e com uma parte musical assegurada pela banda Overlay, com alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e banda Jolupa. Com esta atividade, pretendeu-se criar um momento de convívio que também permitiu aos encarregados de educação visitarem as exposições trabalhos realizados pelos seus educandos ao longo do ano letivo. Foi uma noite de Santo António divertida com a colaboração de todos. Rádio Boa Nova. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Terminamos por hoje, despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.